restam Tua glória, Senhor. Os céus manifestam Tua glória, Senhor. E todo o universo proclama Teu louvor. Tua glória, Senhor. Os céus manifestam Tua glória, Senhor. Oh,